Nome do livro: O Conde de Monte Cristo. Autor: Alexandre Dumas, adaptado por José Angeli. Leitura de capa. Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, adaptação de José Angeli.